Acorda, guerreiro, abre a janela. Que mais um dia nasceu, ele é seu, ele é meu, mais um presente de Deus. Pra quem é gladiador e não foge da arena, enfrenta a fera, o mundão, a besta, o sistema. Sem fraquejar, sem desandar, sem cometer falha, dispensa a ponto 40, trava automática. Deixar no X a cela aberta, presídio vazio. Se alguém vai preso, vai pagar, são os políticos do Brasil. Marionetes de um circo onde o palhaço chora, enquanto a maioria aplaude a sua derrota. Sem motivos pra sorrir, sua maquiagem borra. Só não esquece, a vida é louca e o mundo dá mil voltas. Se chora agora, ri depois, não desacredita. Como um leão, o povo é forte e lambe as feridas. Feito o corte de uma lâmina, é o sofrimento. Deixa na alma cicatriz, ferindo o guerreiro. Marcar na carne o aprendizado, lutar e vencer. Pelo seu filho, sua família, a vitória está em você. Seja a gota de chuva que molha a montanha, a formiga incansável que devora o tigre, a estrela solitária que ilumina a terra, o soldado que na guerra nunca desiste. De zigue-zague, meio aos tiros no campo minado, com fé em Deus e coragem jamais será derrotado. Tipo um guerreiro gladiador lutando pela vida. Se a noite a fúria, a tempestade pela manhã, eu sei que o sol brilha. Verdadeiro guerreiro, de fé nunca gela. Seu bang é monstrão, seu bonde é favela. Representa sem dar brecha pros bico é sem guela. Invadindo o asfalto direto do gueto das ruas de terra. Não abre a guarda, não vacila pra não cair. O filme triste não vai repetir por aqui. Só quem é 100% guerreiro na fita, acredite em seus sonhos, não é utopia. E sonhe em alto, além do infinito, que através de seu suor tudo é possível. O arco-íris que aparece nas nuvens do céu também é visto pelo tio catador de papel. É o que o sistema quer pra nós, faça o contrário. Seja o machado golpeando o poderoso carvalho. À noite a rua e as vitrines ilude muita gente. Um tênis louco, um boné, o relojão e as correntes. A mídia prova, incentiva, faz apologia. A selva é triste, o bang é louco, dá bom já Matias. Assim prossegue um guerreiro pela vitória, na poeira da terra sagrada em busca da glória. De olhar firme na vitória, ela vai chegar. A grama verde só nasce quando o deserto termina. Nem 1 milhão de euros faz uma vida feliz. Um guerreiro, uma guerreira gritando eu venci. Se até Dimas o ladrão obteve perdão, aí guerreiro não gela. RP3 na pique função. O som vai brilhar, o som brilha pros guerreiros. Milagre de luz, o som brilha pros guerreiros. O som vai brilhar, o som brilha pros guerreiros. Guerreiro de fé que não gelo, enfrento a besta e o sistema. RP3 2012, tamo junto com vocês.